Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. E o Em Transe está de volta 8 dias depois de rodar na sintonia habitual. Para a emissão de hoje, muitos discos novos e estreias. Começamos com o novíssimo para Leland Kirby. O Senhor de Caretaker resolve em 2012, numa edição de 700 cópias, editar Patience, banda sonora, música para o documentário do realizador Grant Gee à volta do escritor Sebald. Abrimos a sessão de hoje com a música mágica de The Caretaker e do último Patience com When the Dog's Days Were Drawing to an End. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Depois de abrirmos a sessão de hoje com o imbatível The Caretaker, esta primeira meia hora seguiu com Leonardo Rosado a remisturar um tema original de Christopher Willits, chama-se Pictures of a Gone Summer. Lembrar-vos que Christopher Willits, em 2010, editou Tiger Flower Circle Sun, pois bem, disponibilizou os 121 samples utilizados na música para esse disco para que outros dessem uma nova máscara aos seus originais. Leonardo Rosado fê-lo com Pictures of a Gone Summer. Leonardo Rosado, músico lisboeta que no ano passado editou um disco com Alicia Murds, a senhora Birds of Passage, e também um em nome próprio, Mute Words. Logo a seguir, Lushill, projeto do canadiano Scott Morgan, último e magnífico Coast Range Arc, rodou neve, e seguimos em frente com a primeira colaboração do duo de música experimental e ambiental Anthony Paul Kirby e Thomas Weiss, disco Distant Shadows. Ficamos com a brilhante Everything That Can Be Said. Thank you. Altura de nos despedirmos desta primeira metade do Em Transe, já sabem, conduzida por Ricardo Mariano. Depois de Anthony Paul Kirby e Thomas Weiss, veio a música sensível e elegante do japonês Yusuke Tsutsumi, do disco A Grave by the Sea, Porn Star, e terminamos abrindo uma exceção para as vozes fantasmagóricas de Leyland Kirby. Projeto de Caretaker com novo em 2012, chama-se Patience. Vamos terminar estes primeiros 30 minutos com Now the Night is Over and Dawn is About to Break. Já a seguir vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. segunda parte da emissão de Em Transe com os australianos Anonymous, eles que editam pela Someone Good, subsidiária da Room 40, editora de Lawrence English. Seguimos agora com a guitarra acústica de Bill Orcutt. Thank you.

segunda parte da emissão de hoje de Em Transe contou com os australianos Anonymay, eles que já passaram por cá, pelas emissões de Em Transe. Ainda Bill Orcutt, um nome que apareceu ainda na década de 90 com os Harry Pussy. Ele que lançou o seu primeiro álbum a solo em 2009 e surge aqui com este registo de guitarra acústica a solo povoado de improvisações. Depois o sueco Dag Rosenqvist, projeto Jasper TX. Ainda o duo de São Francisco, constituído por Evan Caminiti e John Porras, são os Barn Owl. Terminamos a emissão de hoje de Em Transe com o belíssimo Felt, de Nils Fram. Os podcasts das emissões de Em Transe podem ser encontrados e ouvidos a partir de radiotranse.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã aqui na Radar para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite.